E aí, chapa? Então, tendo só no estúdio ali botar uma voz ali, tá ligado? Não, jogo rápido lá. Então, 10h30 chega aí, falou? Certo, falou, falou então. De bandana, campana na esquina, eu invisto em mim, caçando a grana pra esse disco sair. Enquanto não vim, tô na rua e tô jogando por mim, tô suando por mim, lutando por mim, filmando os irmãos apostando em mim, vitória deles é vitória pra mim. Enquanto não vim, rola base, eu vou rimando isso aqui, fi, a rua tá esperando por mim. Enquanto não vim, Kali J tem meu som na sua mixtape, e DJ 1 tem meu som no CD Play. Faz o remix, rei, enquanto eu bombo essa mixtape, que todo gueto consome essa mixtape. Grava essa mixtape, eu não tenho a noite inteira. Eu tenho a missão com os irmãos às 10h30. Tenho até 9h30 pra fazer essa letra. Usa a cabeça que eu tô sem papel e caneta. Um, dois, com dois, talvez o último som. Hoje pode ser meu último dom. E mesmo que seja tudo firmão, um lucro bom, todo som é meu primeiro e último som. Meu juiz, mais um dia eu vivi. Essa noite eu sei, pode vir o fim. Enquanto não vim, vou jogando e brindando o que tem pra mim. Vou tomando esse rum Bacardi. Enquanto não vim, faço essa gata feliz, tim tim. Ela curte assim, ela diz sim. Enquanto não vim, jogo o jogo na caça do núcleo bom. Faço todos como se fosse o último enquanto som. Tipo no som do Jorge Ben, tiro ouro do pó. Sou alquimista e um dos melhor. Convivendo com putas e cafetinas, os 5, 7 na rua e os 12 na esquina. Que porra que eu posso fazer bem na minha vida? Eu tenho que vencer, vou correr a 130 na avenida. A rua me chama, eu capturo grana, grana. As vagabundas me ama, mas eu não julgo essa dama. Ela curte viver, mesmo vivendo mais drama. Pelo que ela sofre, levando a vida no morro. Merecia joias de diamante decorando seu corpo. Mas não chore por ser amante de um louco. Chore se eu não vencer porque sabotar o jogo. Mas vai ser o que deve ser, se tiver que ser, ma. Cabeça de gelo, estilo Dexter. Quando o GOG curtiu minha rima, gato preto rolou no Colombo, vida vadia. Que eu era mais um nordestino no sul, mostrando a rima na sala do dono da Sky Blue. Além desse contrato da Sky Blue, de frente pra vagabunda de saia, nos panos da Ice Blue. Tô de volta na saia, fumando bagulho e tenho o céu azul. Com meu carro na fila do drive-thru, uma gata que faz tudo, é tudo por mim. Brindando tim-tim, que seja o último drink. Meu juiz, mais um dia eu vivi. Essa noite eu sei, pode vir o fim. Enquanto não vim, vou jogando e brindando o que tem pra mim. Vou tomando esse rum Bacardi. Enquanto não vim, faço essa gata feliz, tim tim. Ela curte assim, ela diz sim. Enquanto não vim, jogo o jogo na caça do núcleo bom. Faço todos como se fosse o último enquanto som. Enquanto não vim, toca mexe enquanto queimo o gudan. Sem dar na vista, engome filmes boy no heavy fun. Eu tô na pista e mexo com que é pago no cash. O pique pagou, enquanto não vira um troco no rap. Eu fico é galô, no jogo né, cê não me conhece, tá inteirado. Morro do Moinho, Santo Inácio, desse lado. A oeste da orla, jogo duro. Eu lembro no camarim, só tinha água e bagulho. Quando o Bra falou que o meu som era o futuro, outro MC finge que não sabia o nome do grupo. Do giro e o tambor roda, falou. Eu vim da orla e quem vacilou hoje tá fora do jogo. Eu bolo rolo pra ter algo no bolso. Escrevo rap né, sempre com o olho no topo. Que meu sabota, eu fiz meu nome no morro. A escória que faz escola só cola nos pico louco. Eu vejo o pódio, eu tristop do jogo. E meus flashes que tão de blefe, cresce o olho. Eu sei quem são, né? Eu sei que tão que nem no canecão. Enquanto o Caetano apertava minha mão. Dos para a categoria melhor grupo norte-nordeste vai para Costa a Costa. Sem a prova cabal, cê numa prova legal. Falou, mas sou o rei no meu quintal. Negou, vou fazer meu corre atrás de um troco bom. Eu faço todos como se fosse meu último som. Milênio, pode acreditar, irmão. Só vai sobreviver escolhido. Meu juiz, mais um dia eu vivi. Essa noite eu sei, pode vir o fim. Enquanto não vim, continuo brindando o que tem pra mim. Vou tomando esse rum Bacardi. Enquanto não vim, faça essa gata feliz, tim tim. Ela curte assim, ela diz sim. Enquanto não vim, jogo o jogo na caça do núcleo bom. Faço todos como se fosse o último enquanto som. Enquanto não vim, a gente tá abrindo do gueto. Geralmente todo artista, seja no rap ou em qualquer meio, tem que vir pro sul, tá ligado? Pra poder ser prestigiado e ter seu talento reconhecido, entendeu? Mas nós não queremos. é segunda divisão, tá ligado? Mas quer a primeira divisão, mas quer o principal, mas quer o time principal, tá ligado? E o principal tá lá. É desse jeito do Nego Rap, mas costa forte. Queria agradecer aí a rapaziada que tem corrido com nós, no Nordeste, no Sul. Mágico, Nego Chico, KLJ, DJ U, certo? Rapaziada que tá somando, fazendo a presença, quero só ir lá. Família Bob, entendeu? Matinho, rapaziada do Nordeste, Finho e toda a família do Nego Rap. Eu amo Cabral, meu parceiro. É isso aí. Do jeito que deu, pro topo do jogo. O Hip Hop merece. Nordeste, nossa, sangue! Mais uma vez, parabéns pra vocês. Esse bagulho tem o espírito da porra, tem uma alma do cara. Do Nego Records. Aí, chapa. Tem maluco que liga isso aí à derrota. Com certeza. Eu vou mostrar pra você que esse é o som da vitória. Aham. Que isso? Do Nego Records, primo. Aí, colônia. Costa a costa. Os primos muito som, galo louco, sangue bom. Que só se adiantar, rap bom, ser feliz. A cara. Não quero medo pros parceiros. Costa leste, costa oeste, aqui só guerreiro. Pra jogueiro, dois, sei, tempo ruim, maral. Sobre o vento, neck, me faz forte. Quem não sobe, faz história que eu respeito. Tipo, tem quem faz que pode, nós o que tem que ser feito. Uma vez unidão, tipo, contar no pelo negro é só o negro verdadeiro e Deus. Outro mundo, ó, os parceiros e eu. Pelo negro é só o negro verdadeiro e Deus. Outro mundo, ó, os parceiros e eu.